você. Blusinha Robitex por apenas R$19,99. Camisetas masculinas a partir de R$12,99. Bermudas masculinas a partir de R$29,99. E ainda toda a loja em 10 vezes no Crédito Leve. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem para toda a família. Natal da Família Leve. Promoção autorizada pela Caixa. Busco preço e qualidade, já sei onde encontrar. No mercado da Miri, sei que lá é meu lugar. O melhor atendimento, como ninguém jamais viu. No mercado da Miri, é 10, é 100, é 1000. Eu vou comprar no mercado da Miri, sempre economizar. Eu vou comprar no mercado da Mili, minha família quer estar. Mercado da Mili, barato é com a gente, no centro de Cruz Machado. Silva Agrícola, a maior loja de tratores seminovos e usados de toda a região. E mais, tudo em implementos novos das principais marcas do mercado. Seja para lavrar a terra, pulverizar, colher, além de carretas, plainas e conchas para tratores agrícolas. Faça o seu orçamento. Financiamentos através do Pronaf, mais alimentos e Finame. E o melhor, o seu maquinário pode entrar na negociação. Silva Implementos Agrícolas, em Cruz Machado, na Avenida Getúlio Vargas, no antigo escritório da Copel. E em Porto União, em frente à rotatória do batalhão, no bairro Santa Rosa. Silva Agrícola, fones 3522-8893 ou 3554-1313. Colmeia. Feita pra você. 1230. É fantástico. Ele está chegando. O rei, o mestre, o senhor dos senhores do humor do rádio. O rei do R. Maltauro. Com o Brick Brack. É fantástico.